esse vezes esse vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchau, e aqui, ó, vai dar mais 3BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tome, e aqui, ó, tome, aqui, ó,